Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Todo Jovem Nerd, um presente pode ser uma maldição. Aqui é o Tucano, e a cada mega cena da virada, o Sudão chega mais perto. Aqui é o JP, eu sou todo esse programa pra ver se realmente rola um dia eu falo lá o que eu falei no passado. O quê? Das propostas dele do Nerdcast proibido. Puta merda. Senhoras e senhores, aqui é o Sr. K, e se eu ficasse milionário, nenhum de vocês jamais saberia. Ah, olha. Aqui é o Azaghal, e se eu ganhar na Loto, vai ser surpreendente. Porque eu não jogo. Que pariu. Muito bem, nerds, estamos aqui com o time de elite do Nerdcast para falar o que eu faria se ficasse milionário. É esse o tema? É. Gasta na loteria? Se enchesse o rabo de dinheiro. Enchesse... Ah, é? Eu achei que era pra mim chorar de mágoa, né? Não... Todo mundo sonha, né? Todo mundo sonha. E aqui nós vamos expor os nossos sonhos. Todo mundo sonha com dinheiro fácil. E bem... Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas ao Nerdcast! Vamos! E Azaghal, está chegando no final do Adventure Game, totalmente feito no Brasil, e da Icatu Seguros, vivendo e aprendendo! Olha, vivendo e aprendendo! Várias fases, como já falamos agora, a última, quinta fase, se você está com o seu perfil salvo lá, com a sua conta do Facebook linkada, você pode simplesmente voltar, resumir o seu jogo e procurar o Easter Egg do Jovem Nerd que está escondido em algum lugar nesta quinta fase, Azaghal! Galera fã do Jovem Nerd também lá. Galera está com dificuldade de achar. O easter egg tá bem escolhido. Tá, tem que clicar. Tivemos um evento agora com o Eduardo Expo e muita gente, caraca, não acho. Não acho, pois é. Tem que clicar, tem que abrir tudo, pegar tudo, ler tudo, não sei o que. Tá lá, quero ver você botando comentário que a galera quer saber se vocês acharam. E quem achar também vai ganhar um badge que você pode compartilhar no seu Facebook. Então vão lá, vivendo e aprendendo o jogo que você aprende a cuidar do seu dinheiro, a proteger o seu futuro. Infotenimento, Azaghal. Olha aí. Infotainment. Vivendo e aprendendo.com.br ou vivendo e aprendendo também serve, também chega lá. E atenção, nerds que não assistem o Nerd Office. Vocês não sabem o que estão perdendo. Ah, se você assiste e não viu, por exemplo, o último episódio, saiba que temos um novo concurso Caos, Azaghal. Isso, a nossa querida Montegrappa. Olha, nosso que... amigo Giuseppe. Muito bom. Traz um novo concurso cultural para os nerds brasileiros. Muito bom. O que é? O que é, Azaghal? A Montegrappa, ela já presenteou nerds, fãs do Jovem Nerd, com maravilhosas canetas. Caneta Caos, caneta do Batman, caneta The Brain. Muito bom, né? Canetas temáticas de luxo. Fantástico, canetas de luxo. Canetas fantásticas, com caixas maravilhosas, embalagens fantásticas. Tudo é fantástico. Faltam-me adjetivos. Mas agora, na minha humilde opinião, a Montegrappa se superou. Exato. Porque vocês sabem que a caneta Caos é a caneta do Sylvester Stallone, que ele desenhou. É, ele fez o esboço e falou... A ideia... Se a gente fizesse a caneta assim, com os lagartos, caveiro... Exato. E aí a Montegrappa fez a caneta, muito foda e tal. E aí agora a Montegrappa está lançando o relógio Caos. Olha, putz. Com design de Stallone. Quero roteirista, ator, brucutu e designer. Tem o link ainda pra você ver. Cara, um relógio Caos, pô, caraca. Hemorragia nasal. O relógio é o relógio do brucutu, cara. Muito foda. É o relógio pra todos dominar, cara. Não é qualquer. É a única maneira de ver as horas a partir de agora. Exatamente. E você pode ganhar... um relógio desse, você pode ser o felizardo. Exato. E é moleza, chega a ser sacanagem. Aham. Uhum. Você só precisa entrar no seu Twitter, se você não tiver, faça agora enquanto eu falo. Você vai seguir a Montegrappa, o Twitter deles é @Montegrappa, com dois P's, 1912. Sim. Você pode ver aí no post... facilita bastante. Exato. Você vai twittar usando uma hashtag e respondendo uma pergunta. Isso. Então você vai responder a seguinte pergunta: por que você, nerd ouvinte, merece mais o relógio Caos do que eu, Azaghal? Ah, oh, muito bom. E aí você escreve a sua resposta, seu motivo pelo qual você merece mais do que eu. Não precisa ser mention pra Montegrappa. Não precisa. Você vai botar: eu mereço o relógio por causa disso. Isso. E aí você bota lá, hashtag Montegrappa Caos. É, Montegrappa com dois P's e Caos é com CH, Chaos. É. Né? Se você escrever a hashtag errada, não vai pegar no sistema, e você entendeu? Pode usar quantas vezes você quiser a hashtag mimimi, que eu não tô nem aí. Exato. Então, você olhe certinho no post. Dê um page view pra gente. Exato. Olha no post como é que escreve Montegrappa Chaos. Olha no post como é, qual é o Twitter, porque se você não estiver seguindo o Twitter da Montegrappa, a gente não vai poder fazer nada, você vai perder o seu prêmio. Exato. E é isso, cara. É só você. Não tem limite de tweets. Até que dia? Até o dia 17 de julho desse mês, isso. Que você está ouvindo o programa. Quer dizer, na verdade, depende de quando você estiver ouvindo o programa. É. Mas nós estamos falando de julho de 2013. Isso. Você só precisa ter um Twitter, ser criativo e ser sucinto. Exato. E no Nerd Office do dia 24 de julho nós vamos anunciar o vencedor. É isso. Certo? Simples. Se tiver vencedor. E se tiver vencedor. Quero ver se alguém vai realmente merecer mais que você. Só faltava... Montegrappa Caos! E se você não quiser abrir os recados e e-mails da paróquia do último Nerdcast, você pode pular para... 16h49. É borboleta e galo na milhar. Segundo o mal roboto... Que eu, não, eu acho que a gente tinha que chamar ele de Bad Roboto. Bad Roboto. É porque é mal, porque ele é conhecido como mal. É, mas a gente pode chamar de Bad. Que aí tem Slave Roboto e o Bad Roboto. Pode ser Evil Roboto. Eu gosto de Mal Roboto. Evil Roboto. Evil Roboto é legal. Slave Roboto ou Evil Roboto. Tá bom. Segundo o Evil Roboto, vários nerds lembraram que no Nerdcast 340, o Senhor da Oceania, esse que vos fala, disse que nunca faria... um Nerdcast profissão médico. Ah. E deu no que deu, né? Exatamente. Deu no que deu. Crise de ansiedade. Estou até hoje no Dr. Google. Vários professores se sentiram esnobados pelo Jovem Nerd que não os incluiu em sua lista de castas de profissionais. Sinto muito. Eu não botei a minha própria profissão. É o que eu acho. Engenheiros, médicos e aviadores. Essa é a casta. Muitos nerds apontaram que o símbolo na capa do Nerdcast 369 não representa a medicina. Na verdade, o símbolo médico é o bastão de Asclépio, que possui apenas uma cobra. Eu sei que depois que eu descobri que existe uma controvérsia geral no mundo, que todo mundo acha que esse é o símbolo da medicina e não é. E isso que é o Leonardo Gaveta, que fez a vitrine, ele percebeu o erro depois que estava publicado. Exato. E eu falei... Deixa aí, aguenta a canelada. Então toca uma canelada pro Gaveta! Encontro dos Skynerds rolando em Florianópolis, Niterói e São Gonçalo. E o primeiro encontro dos Skynerds Jaguariúna. Tem aí também, combinem pra vocês irem. Muito bom. Cozinha dos Nerds, pessoal mandando pratos. Dessa vez só mandaram um prato. Bacon Blade Chicken. Muito por Henrique bom. Paglioso. Nerds, cacete de agulha, salvando vidas. Muito obrigado a todos vocês, vocês são fodas. Muito bom os links aí de Ricardo Medeiros, Alexandre Lima, Edward Richards. E pedidos de doação para o Fabrício Lopes. Vem aí, galera, ajude quem puder. Doando sangue sempre. Artes dos fãs, várias. Vamos citar algumas, como a galera do Jovem Nerd na versão Game of Thrones. Pelo Beto Vergatti. Nossa, cara. O que é o Gaveta? Deu uma zoada forte no Gaveta. O que é o Gaveta, cara? Tem link aí no post. O Davi Vargas manda o telefone Call Mr. Mayor. Muito bom. Ficou muito legal. Temos várias outras artes iradas. Você que gosta das artes da galera, confira aí no post. Tem um speed painting do Alex Vieira fazendo o Jovem Nerd. Ficou muito maneiro. Muito maneiro, cara. Tem muita parada foda. Então, confira aí. Além disso, contos Skynerds, o nosso Weber Dantas continua fazendo catálogo literário. E vários vídeos enviados, incluindo A Lenda da Piroga de Cristal cantado pelos anões do Hobbit. Essa é a modinha agora da fazer as edições. Mas ficou bom, ficou engraçado. É uma música clássica. Vamos lá, o Mó Roboto manda aqui uma nota. Evil Roboto. O Evil Roboto manda uma nota de e-mails sobre objetos estranhos enfiados em orifícios humanos. Falou que ele deixou de lado todos esses e-mails, todas as histórias impossíveis de serem esquecidas. E ele pede pra gente agradecer o filtro que vos fala. Ele se jogou na frente das balas pra nos salvar, Azaghal, disso. Por que, que as pessoas têm necessidade de compartilhar esse tipo de coisa? Exato, né, cara? Por que o ser humano é assim? Ai, meu Deus. Roger Coy Gelonese, 27 anos, desenvolvedor e consultor de sistemas, Bauru, São Paulo. Minha mãe é enfermeira do pronto-socorro municipal e já me contou algumas histórias de seus plantões da madrugada. Descreverei uma delas para vocês. Um dia... Não tem nome a história? Poderia ter um nome, né? Na redação do colégio a gente aprende a dar nome, né? Um dia, um bêbado foi levado gritando, querendo sair na briga com o porteiro. Do tipo vilão do Dexter antes de morrer. Nunca... Não faço ideia do que você tá falando. Não, deixa eu entender a referência. O médico olhou pra ele, fez os exames básicos e mandou aplicar soro glicosado. Após o paciente apagar, o maqueiro lhe aplicou um remédio extra. Pomada de xilocaína no ânus. Hã? Quando o bêbado acordou, sentindo seu rabo pegajoso de uma gosma estranha, olhou para os lados e viu que o maqueiro, um negrão de quase 2 metros de altura, passara ao seu lado e falar baixinho: cu de bêbado não tem dono. Sem ninguém entender o porquê, o herói de nossa história fugiu do lugar gritando xingamentos entre as lágrimas que lhe escorriam. Ah, não, que história... Isso é sacanagem. Essa história é terrível. Isso é sacanagem, cara. Porque o fato do cara ter passado pomada no cu dele já é um abuso do caralho. Porra, caraca, pra quê? O cara tava bêbado, mano. Caraca, PS de Bauru, galera. Cuidado! Evitem com tudo, cara. Principalmente do plantão do negão. Tato Tarkan. Olha aí, o Fausto. Nosso querido Tato Cartan do Yogi. 29 anos, blogueiro e podcaster. Olha aí. E ex-busão do Brasil. Nunca esqueceremos. Nunca esqueceremos. Você é uma celebridade dos realities, cara. Dos realities. Que coisa horrível. São Caetano do Sul, São Paulo. Olá, queridos irmãos. Venho por meio deste e-mail sucinto dar uma dica marota que poderá salvar a vida do meu amigo Alexandre. Após ouvir o Nerdcast 369, fiquei muito preocupado, principalmente por saber do hábito nada saudável do Sr. Altoni de se pisuntar de talco como um filé milanesa antes de cair no óleo. Vamos à dica. Talco líquido. Líquido? Isso mesmo. Existe uma solução prática para os seus problemas. Agora você poderá, assim como uma propaganda de absorvente, caminhar livre, refrescado, entenda como quiser, e confortável durante o seu dia a dia, sem colocar em risco a sua saúde, nem a dos seus familiares. Caraca, que isso, cara? Para facilitar ainda mais, deixo em anexo uma embalagem do produto milagroso para consultar posteriormente. Olha aí, fazendo... Olha aí. Caraca. Talco líquido. Suavidade e refrescância. Olha aí. Será que substitui? Dermatologicamente e clinicamente testado em chinchilas. Em chinchilas? Que mentira. Olha aí, talco líquido. Pode ser uma alternativa. Alternativa à saúde. Olha aí, caraca, eu realmente eu fiquei muito mal depois daquela parada do talco. Eu sempre pode usar. Falei que era um veneno essa porra. Porra, como é que eu ia saber, cara? Talco pra tão inocente pra bebês. Ah. Chocado. Bom, obrigado, Tato, pela solução. Vou testar. Nossa senhora. Fica essa imagem aí. Talco líquido deve parecer algo muito negativo, cara. Se aplicar talco líquido deve ser algo... extremamente asqueroso. Deve ser, cara, com certeza. É um filme pornô do inferno. Acontecendo no banheiro da sua casa. Luiz Gabriel Signorelli, 32 anos, médico otorrinolaringologista e cirurgião dentista, Campinas, São Paulo. Olha aí, o cara é otorrino e cirurgião dentista. E cirurgião dentista, ó, boa, ele cuida de toda essa região. Daquela região ali toda, né? Olá, possui algum tempo de experiência em plantões no pronto-socorro adulto? Pô, mas peraí, já que ele é otorrino, posso aproveitar... Eu tenho um chiado. Começou. Que eu ouço o tempo inteiro. sabe? Fica direto. É. Às vezes mais forte, às vezes menos. O que, que pode ser isso? Ai, tá bom. Ok, no próximo Nerdcast você descobre. Olá, passou algum tempo de experiência em plantões no pronto-socorro adulto e pediátrico e trabalho também em assistência pré-hospitalar, no SAMU. Nesse período, pude presenciar algumas histórias interessantes. Mas o que me marcou foi de um paciente psiquiátrico. Pacientes psiquiátricos são algumas vezes tragicômicos. Um paciente esteve no PS e foi atendido por um colega e sua queixa é de que havia um parafuso instalado em sua cabeça. Ele contou uma história de dar inveja a qualquer criador de teorias conspiratórias, tipo de pacientes esquizofrênicos persecutórios, e a colega logo viu que se tratava de um paciente psiquiátrico e tentou em vão lhe explicar que não havia parafuso algum. Ele, contrariado, foi embora. Cuidado pra não contrariar paciente psiquiátrico, que é o nome técnico pra maluco. Legal. Sim, mas eles devem ter bastante mariola. Na terceira vez em que o mesmo cara apareceu no mesmo dia com essa colega, ela solicitou um raio-x e mostrou para o mesmo que não havia nenhum parafuso ali. Também em vão surgiram novas teorias conspiratórias. Ele disse que a médica era da CIA e que tinha alterado o exame. Não tem, cara, não tem como você racionalizar. Na quarta vez que esse paciente procura o PS nessas mesmas 24 horas... Caraca, o cara tava realmente louco. Ele retorna sentado em uma cadeira de rodas e desfalecido, falando de canto de boca. Que isso? O parafuso me impede de andar. A colega entrega o caso para outro colega que está de plantão. Infelizmente não existe psiquiatra na grande maioria dos PS. E esse, com o espírito esportivo, decide simular uma intervenção cirúrgica na hora para tirar o tal parafuso. Olha aí o cara que entendeu o maluco. O cara muito foi, bom. Mas ele, né, do jeito que são as coisas, ele poderia ser repreendido. Eu não, cara, sei. Cara, mas... ele foi corajoso. Olha só, ele pediu pra enfermeira arrumar um parafuso, colocar dentro de uma seringa, ele fingiu que puncionou o paciente e após alguns esforços grita: consegui! Ah, legal, o cara mandou bem. Mostra pro paciente e o mesmo imediatamente se levanta da cadeira e sai andando fazendo alongamento nas pernas. Todos rimos muito do jogo de cintura do colega. Mas eis que lá pelas 3 da manhã, o paciente retorna novamente, relatando que exigia que colocasse o parafuso de volta. Eu não estava conseguindo dormir. Caraca, excelente história. Parou pensar na hora de fazer aquela fezinha. Todo mundo já jogou. Todo mundo. Na loteria, no bicho, no bingo, no cassino, né, cara? Ou jogou um olho gordo naquele tio rico, né, cara? Jovem Nerd e a senhora Jovem Nerd perderam a oportunidade de ganhar dinheiro fácil. Perderam. Como assim? Você tinha aquela vizinha, senhorinha Milho. A não quê? Não é impossível isso. Cara, impossível! Impossível transformar um blog num site de sucesso. A velha rica, cheia de imóvel no Rio de Janeiro, Agora essa época, puta, cara, tá de... Deus, não dá asa à cobra mesmo, cara. Nossa, a velhinha sozinha, era só a senhora Jovem Nerd dar atenção pra velha. Só da levar um biscoito. Ai, puta, ia virar herdeira, é isso? Puta, não, acho que não. A velha era solitária, ela, cara. Ela era sozinha e ela não tinha... Ela falou, eu não tenho a nossa vizinha e não tinha ninguém pra herdar os imóveis dela, né? Ela tinha apartamento na Gávea, Copacabana, Leblon, cacete. E aí ela disse que ia doar pro... Vocês estariam milionários. Com um pouco menos de escrúpulos, vocês estariam milionários. Mas e aí, ela já faleceu ou não? Não sei. O Jovem Nerd não foi bonzinho o bastante pra ajudar a velhinha de coração e nem mal o bastante pra ajudar a velhinha pensando nos imóveis. Exatamente isso. O meio termo sempre fode tudo. Exato. Nesse caso, fica o quê? Pro governo, né? Se ela não doou tudo pra igreja, sim, né? Não, fica pro governo, aí depois o governo faz um leilão, né? Faz um leilão e pega esse dinheiro e enfia tudo no rabo. O que também não chega a ser um problema, porque o leilão, quem vai comprar é o filho ou o sobrinho de alguém que certamente pegou o dinheiro e enfiou no rabo. Pois é. Então, no fundo, fica pra alguém, que fica com o dinheiro e com o imóvel. É ótimo. Agora você vê, o Jovem Nerd, se tivesse feito esse plano de entrar no testamento da velhota... Olha isso. Teria, olha só, você teria ajudado a velha... A velha. E se dado bem. Porque olha só... A velha ia ter alguém no, nos últimos dias de vida dela. Ia. Ia se sentir querida, amada. E vocês iam ter uma fortuna na sequência. Não, mas elas têm... Caraca, eu não vou discutir isso. Por que não? Ficar cuidando da velhinha. A velha. Velhinha porra nenhuma. A velha. Não precisava cuidar. Não precisava cuidar da velhinha. Precisava simplesmente dar atenção. Uh-huh. Precisava ser pra toda a vida também, né, Juvenal? Era até você ter certeza que tava no testamento, né? Porque aí depois você mandava um Game of Thrones nela de alguma forma. Você não precisava cuidar. Você ia lá, trocava a água da dentadura dela. Entendeu? Assistia a novela. O que custa? O que custa? Tu não sai de casa mesmo. E que diferença fazia? Ficar na sua casa e nada velha. Pô, assistia novela com ela. Uhum. Exato. Pô, tá. Pedia pra ela passar talquinho em você. Olha aí. Eita, que inferno, hein? Olha aí, cara. Eu queria ver se você faria o mesmo. Eu tô ligado nos velhos do meu prédio. Se tiver um velho milionário, cara, porque o que eu mais quero na minha vida é dinheiro fácil. É o que eu mais quero. Peraí, um velho milionário? Dinheiro fácil? O que que você vai fazer? Não. Se aparecer algum velhote, alguma velhinha milionária no prédio, eu vou ser o melhor amigo. Vou jogar bocha com o velho. Vou conversar, vou fumar Marlboro com o cara na mureta do prédio. Que tem um velho que fica fumando Marlboro. Na mureta, mas ele é fudido, é duro. Se tivesse grana, eu ficava lá fumando Marlboro conversando com ele pra entrar no testamento, velho. Saiu para um só cartão o prêmio da cena principal. Milhões! Isso que a gente tá falando é dinheiro fácil, né? E todo mundo sempre quer ganhar dinheiro fácil. Porra, cara, e não me venham com esse discurso... Não tem dinheiro fácil. Não. É. Claro que tem. Como não tem? Tu segue o Chiquinho Scarpa no Facebook? Como não tem, cara? Ué, o cara nasceu com dinheiro, beleza. Então, tem mais fácil que isso. Isso não existe, né, cara? Exato. Mas olha só. E ele é feliz. O Guilherminho Guinle tinha dinheiro fácil e ficou sem dinheiro fácil, velho. Quem? Morreu. Não é Guilherme, é Jorginho. Jorginho Guinle. Guilherminho. Sempre tem o risco de ir embora, mas não quer dizer que ele seja difícil. Ele foi fácil em algum momento, né, cara? Foi embora. Jorginho Guinle tinha muito dinheiro, só que ele mesmo disse que errou a conta. Exatamente. Que ele calculou que ele ia viver, acho que até uns 80 anos. 80, viveu até 86. E aí, exatamente, o dinheiro do cara acabou com 86 anos. O dinheiro dele acabou com 80. Ele viveu até os 86. Exato. E aí, de 80 em diante, ele, entre aspas gigantescas de ouro e brilhantes... Ficou na merda, mas ele ficou numa merda morando no Copacabana Palace, cara. E era da família dele. Então, tipo assim, mesmo na merda, o cara tava bem, cara. Assim, ele conseguiu o melhor de todos os mundos, né? Porque ele viveu o que ele tinha que viver enquanto tinha saúde, enquanto tava bem fisicamente pra fazer o que ele queria, né? Comeu a Marilyn Monroe, fez o diabo, né? E aí, depois, quando ficou velhinho... prestes a bater a caçuleta, ele ficou pobre. E, como diz a religião, só os pobres entram no reino do céu, né, cara? Então, cara, que é melhor do que isso, cara. Parece que ele comeu a Marilyn Monroe antes dela ser a Marilyn Monroe. Tem uma história dessa, que ela era só uma garota de programa lá, que foi numa festinha na casa dele e tal, não sei o quê. Depois a mulher virou a Marilyn Monroe. Ah, mas então não fez nada demais, pô. Tinha que ter comido a Marilyn Monroe. É, aí o dinheiro ia embora com 75, né, cara? Saiu para um só cartão o prêmio da cena principal. Milhões! Acho que a possibilidade de ganhar dinheiro fácil que as pessoas veem honestamente é jogando numa loteria qualquer, né? Não. Pata dos cavalos. Não, mas a pata do cavalo não é tão fácil. Porra, a loteria é mole, né, amigo? É, mas assim, a loteria é só você ter os teus númerozinhos e jogar. E você tem uma lotérica em cada esquina. A pata do cavalo, não. Você tem que ir lá no lugar da pata do cavalo. Não, e exige, e a pata do cavalo exige que o cara estude um pouquinho da parada, né? Porque o cara... Não, mas olha só. É a pata você do cavalo... chega lá e fecha os olhos e aponta pra um cavalo. Ninguém faz isso, né? O cara começa a estudar um pouquinho a parada lá. Provavelmente não vai se fuder em algum ponto. Mas ele tenta, né? Criar uma lógica pro que ele tá fazendo. Então dá um trabalho a mais. Não é tão fácil. Mas vamos concordar também que jogar na cena, na loto ou qualquer outra porra é totalmente a caralha, né? Exato. Você não precisa de esforço nenhum. Tu chega lá, preenche aquela porreta e bota um ando... Quanto tá aí no Brasil agora a Mega Sena, a cartela? Sei lá. Mas é diversão, cara. Você vai ali, fica naquela fila, grande pra caralho, no calor, pra entrar naquela porra daquela lotérica, pra rabiscar um papel, como se todo mundo tivesse... Né? Eu acho engraçado que as pessoas rabiscam escondendo, assim, como se fosse a senha do banco. Meu irmão, caguei do número que você tá colocando. Vou colocar o meu número, eu tô um pouco me fudendo pro teu. Ah, não, não, mas é que tu nunca deu uma pesquisa de observação numa lotérica, né? Porque tem sempre uma tiazinha velha que fica do teu lado, assim, ó, pra ver quais são os, as números que tu tá marcando. Eu joguei bastante na lotérica quando eu morei ali em Ipanema, que eu cortava o cabelo na lotérica. E aí, porra, era o combo, né, cara? Eu não ia pra fila. Eu podia estar a fila quilométrica, Mega Sena da Virada. Entregava pro Gelson e ele dava lá. Exato, Gelson, garante ali o meu. Aí ele já partia de trás. Já, enquanto isso, eu tava fazendo a barba, tava tranquilo. Era. E aí eu tinha uma tática que era a seguinte. Eu sempre jogava o mesmo jogo duas vezes. Ah, vai se ferrar, cara. Passou a fazer essa merda depois que eu falei que meu pai fazia isso. Meu pai fez isso a vida inteira, cara. É a tática que eu nem lembrava que era seu pai. Por quê? Porque se você fica com uma fatia maior, se tiver que... Porque se sair pra mais de um ganhador... Não, mas que eu tenho dois bilhetes aqui, bonitão. Você fica com duas partes. Eu fico com duas partes, fica com o resto. Não faz sentido isso. Não faz. Se tiver três ganhadores, não. Você vai ficar com quanto? Ah, tá. Você vai ficar com... Olha aí a lógica do Jovem Nerd. É o mesmo sentido que faz bajular a velhinha milionária. Mas você sempre teve aquele negócio de jogar o mesmo número ou era a caralho? Antes do Lost... Eu jogava caralho. Depois do Lost, eu passei a jogar os mesmos números. E a minha mãe, cara, que, porra, sempre me mandava aí na lotérica apostar lá pra ela, e ela sempre apostava múltiplos de 7. 7, 14, 21, e sempre um outro jogo com outras dezenas a caralho. Um dia eu fui, tinha aumentado o dinheiro, só dava pra fazer um jogo, eu fiz só o a caralho. Qual a caralho? Surpresinha? Não, é, um que ela tinha marcado, mas não era os múltiplos de 7. Ah, tá. Ela falou, mas se o dinheiro só dava pra um, você tinha que ter feito esse aqui, porque se der esse aqui, eu sei que deu esse aqui, fudeu, né? É verdade. Mas graças a Deus não deu. Graças a Deus ninguém ganhou, né? Não deu. Qual é a chance de você ganhar na Mega Sena, por exemplo? Nenhuma. Pô, zero. Não tem uma chance. Pega a cartela aí lá atrás e... Peraí. Não, na verdade, não tem, a chance é zero, porque a gente sabe que essa porra é tudo lavagem de dinheiro, né, cara? Essa que é a verdade. Você não sabe disso, né? E se a gente tinha alguma chance desse programa ser patrocinado, ela acabou de acabar. Valor da aposta R$2... Chance de ganhar a Mega Sena, 1 em 50 milhões. Poxa, boa pra caralho. Nossa, matemático Oswaldo Souza. Isso num jogo de 6 dezenas, né? Se você botar mais dezenas, aí as chances vão diminuindo. A portuguesa, lá em São Lourenço, a gente no desespero, né? A vida sem esperança é muito triste. A gente assistiu e leu The Secret. Vocês já assistiram ou já leram O Segredo? Eu vi uma parte. Então, o The Secret, ele prega que se você focar no seu objetivo, você vai conseguir alcançá-lo. É um conceito de positivismo. É autoajuda. É um conceito de positivismo que é maneiro. É autoajuda, e eu tava em São Lourenço, ninguém precisa me julgar. E aí a portuguesa, ela comprou o The Secret total. Ela tava mais tempo em São Lourenço. E aí, a gente fez uma aposta de 10 dezenas, que era pra dar uma folga pro The Secret. Tô maluco. Cara. Sério? Não. Compramos champanhe e as taças pra brindar na hora do resultado. E ela tava The Secret total. Ela falou, já ganhamos esse prêmio. Era 20 milhões, uma porra assim. E é claro que o The Secret deixou de ser a mão, como tudo em São Lourenço. Como tudo em São Lourenço, ainda ficou no prejuízo de R$300 da aposta e mais as taças de champanhe. Foi ridículo a gente brindando na varanda em frente à igreja, estourando champanhe, 6 horas da tarde. Aqui, Azaghal, a sua chance com 10 dezenas era 1 em 238 mil. Aí, é muito mais plausível. Era bem mais plausível, mas mesmo assim, é a mesma coisa que você pegar um dado de 238 mil lados e dizer qual é o número que vai sair e jogar o dado. Ou seja, 238 mil dividido, são duas, correm duas por semana, é isso, né? É, acho que sim, né? Então dá em 100 por ano, vamos dizer. Então, você jogando vai... Se você jogar aí uns 200 anos, então, não é? Não, mas a parada é o seguinte. As chances são pra aquele. É. Se você jogar de novo, não vai diminuir uma chance. Exato. Vai continuar. Então, você pode jogar 500 anos, 2.800 anos, 280 mil anos. É a mesma coisa do dado. Vamos dizer o dado de 100. Se você tem 1 em 100 chance de jogar. Se você jogar o dado 100 vezes... A tendência é que ele saia o teu número uma, entendeu? Não, opa, mas pode não sair. Pode não sair. Não quer dizer que vai sair, mas é a tendência. A tendência é que vai sair. A questão da estatística, assim, ah, isso é uma em tanto, ela vale pro milhares de vezes. E 200 e tal mil é, conta no milhares de vezes, entendeu? A tendência é que saia. Sim, por isso que sempre quando eu jogo roleta, isso que eu jogo preto ou vermelho. Aí eu fico olhando. Deu vermelho. Aí eu falo, não, vai no preto. Pá! Porra, não pode sair três vezes vermelho, entendeu? Aí eu vou no preto. Aí deu preto. Ah, ganhei. Aí vai, vermelho, preto. Aí eu fico olhando naquela merda, entendeu? Vou jogando assim, que é um pouco. Puta pra mesa do Blackjack, cara, que é mais divertido. Ah, sim, mas aí eu perco mais rápido também. Saiu para um só cartão o prêmio da cena principal. Milhões! Essa história aí de que, ah, se eu ganhar, ninguém vai saber, não sei o que lá. Comigo todo mundo ia saber. O dia que eu desaparecer da face da Terra é porque eu ganhei. Exato, porque se você morrer, as pessoas vão saber que você morreu, né? Exatamente. Caralho, se for sequestrado, brother, o nego não vai nem... Ah, se for sequestrado, o nego pede resgate, cara. Então você tem a possibilidade de não divulgar, se ganhar aí no Brasil? Tem. Aqui no Powerball, é implícito. Quando você assume, você já assina um papel dizendo que você tá abrindo mão do direito de imagem pra lotérica explorar, te mostrar lá, não sei o que, com um checão de 100 milhões na mão, uma coisa assim. Você tá dando automaticamente o teu direito de imagem pra parada. Mas o Powerball é uma loteria tipo o quê? De números ou de... Parecido com a Mega Sena. É o que eu jogo aqui, quando eu jogo e tal. São 6 números também, mas são... Tipo assim, você separa um dos números... Entendeu? Uhum. Que é o Powerball. Aí eles sorteiam 5 números lá, que pode sair em qualquer ordem, e sorteiam um que é o Powerball. Não é só, uma forma de diminuir a tua probabilidade de ganhar o negócio. Entendeu? Porque aquele tem que ser exatamente o número que você colocou, entendeu? Uhum. Então a chance é um pouco menor. E ela não é no país inteiro. Ela é uma associação de lotéricas de vários estados. E ela é hoje a lotérica que dá mais grana aqui. Por exemplo, alguém ganhou no fim de semana. Ela vai zerar, né? Tava acumulado e tá? Tal. Alguém ganhou. Achei até que no fim de semana passada tava em 150. Alguém ganhou, zerou. O zerar dela é 40 milhões, entendeu? Se tu ganhar o próximo, tu levou 40 milhões. Há pouco tempo atrás, ela acumulou, teve o recorde histórico que ela chegou... O ganhador ganhou 590 milhões. Caralho! Meu Deus! Um cara só? Um cara só, não. Uma velhinha de 84 anos. Aí, Jovem Nerd! Aqui na Flórida, cara. A velhinha de 84 anos, cara, levou a parada de uma cidadezinha aqui entre Orlando e Tampa, cara. Puta que deve ter tido de garotão chamando a velhinha de meu amor, hein? Bom, você não leva os 590, porque diferente do Brasil, o Brasil já é limpo o prêmio, né? Aqui é antes do imposto, você vai largar quase 50% de imposto lá na parada. Mas mesmo assim, uns 300 milhões a 350, ela vai botar no bolso. Né? Numa boa, 40 milhões de dólares eu já tô sorrindo de orelha a orelha, meu. 40 milhões de reais eu já tô sorrindo. 40 milhões de reais eu estou sorrindo, não de orelha a orelha, mas eu estou sorrindo. Você falou aí de aparecer na caixa, aqui eu tenho uma coisa que eu acho muito sinistra, porque você tem duas formas de você dar entrada no teu prêmio. Uma das formas de recolher, retirar o dinheiro, você tem que ir na central da loteria da Flórida, que é em Tallahassee, a capital aqui da Flórida. Uhum. Mas daí você sai com o dinheiro na mão? Não. Aí lá tu vai abrir uma conta também em algum lugar, alguma porra assim, né? Ou dar a tua conta do banco pra você, enfim, pra eles fazerem a transferência. E a outra forma é você mandar pelo correio o cartão premiado. Dance, tá maluco. Tu imagina, 590 milhões e tu pegou teu cartão, botou numa cartinha e enviou lá pra central da parada, cara. Vai confiar assim, né, bicho? É, exato. Ah, mas se tu botar teu nome e CPF atrás, dá nada. Não dá nada. Tá maluco. Mas se você perguntou de sair de lá com o dinheiro, aqui você tem duas formas. Você pode escolher levar a grana toda de uma vez ou receber em parcelas anuais de até 30 anos. Nossa. Me parece inteligente, hein? Que maluquice! Porque aí, provavelmente, o imposto deve ser menor, não é? Ah, vai ser menor o imposto se você fizer isso e tá rendendo lá também uns juros pequenos, porque os juros aqui nos Estados Unidos é pequeno, mas tá dependendo rendendo. De quão impulsivo você seja, é uma excelente maneira. Pois é, meu irmão. Diz que aqui no Brasil, a maioria dos ganhadores perde em menos de 5 anos, né? Caraca! Essa é torra grana em menos de 5 anos. Mas é fácil, cara. 40 milhões você torra em 2 dias. Veja bem, torra em 2 dias se você descobrir que ganhou no sábado. Porque domingo as paradas estão fechadas. Não é só isso, tem a questão também da segurança, né, cara? Porque você pegar, pô, 500 milhões e meter num banco, o banco quebra, alguma porra assim. Ah, não. Por isso que você deixa na gloriosa Caixa Econômica Federal, que não vai quebrar nunca, junto com o Banco do Brasil, cara, não vai quebrar nunca. O Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal quebrar, amigo, você pode ter certeza, olha lá pra fora que vai ter uma iguana correndo também com o olho. É um princípio parecido de você deixar o governo americano, né? O governo exatamente. Os bancos já quebraram antes, né, mano? Não, mas olha só, bancos privados, não do governo. Exato. O governo não quebra. É, se o banco do governo quebrar, meu amigo, eu tô... Aí a única coisa é ouro. Comprar ouro, fazer um Fort Knox na sua casa. A minha avó falava que o Banco do Brasil já quebrou. É? E aí? Quebrou e voltou? Sei lá, minha avó que falava, né? Ela não era nenhuma economista, né? Olha só, se um banco do governo quebra, o que, que o governo faz? Imprime mais dinheiro, amigo. É. Dinheiro não existe. Dinheiro é ficção jurídica, pra começar. Cara, se eu gasto 590 milhões de dólares... Caralho, meu irmão. Acho que eu ia construir um porta-aviões aéreo da Shields. Eu ia viver no ar. No ar. Eu ia viver no espaço aéreo internacional. Não ia ter leis pra mim, cara. Você é um cara que pensa pequeno. É, cara. Às vezes tu tem que ser colocado em perspectiva, cara. Por exemplo, uma vez eu tava conversando com não sei quem sobre esse prêmio de 500 milhões. E o cara falou, pô, se tu ganhasse, tu faria o quê? Tu compraria um time de futebol americano? Aí eu olhei pro cara e falei, rapaz, o Cleveland Browns acabou de ser vendido por $1 bi. Oh. 590 foi vendido por um malandro que é dono de uma empresa de transporte por $1 bi. Com 590 eu não compro, eu vou fazer no máximo um acionista minoritário de uma parada dessa. Pô, cara. Mas pra que eu quero um time de futebol americano, cara? Tá maluco? Pô, eu vou comprar um time de luta feminina no gel, cara. Não vou comprar um time. Aí com 500 milhões eu compro. Olha só, eu vou falar um negócio que vocês certamente vão me chamar de escroto, de elitista, de istas e etc. Tudo bem, beleza, um a mais, um a menos me chamando, tudo bem, vocês podem me chamar, eu não vou ficar chateado, não. Se eu ganhasse, pra começar que eu só tenho planos pra ganhar até 40 milhões. Se eu ganhasse mais de 40 milhões, eu ia falar, opa, fudeu. Tem que repensar tudo, né? Tem que repensar a porra toda. Possivelmente eu manteria os planos pra 40 milhões e o excesso eu deixaria lá on hold pra ver o que eu faria, entendeu? Uhum. Se você sobrevivesse aos 40 milhões. Não, cara, olha só. O máximo que poderia acontecer seria ligar pro trabalho e falar, olha, deu um problema, preciso urgentemente de uma semana, tira aí do meu banco de horas. E, gente, deu merda, desculpa, tá? Os casos estão na minha mesa, os casos tais são pra amanhã, os casos tais são pra semana que vem, e daqui uma semana eu volto, desculpa, deu merda. E ia chegar lá, amarradão, uma semana depois, e aí, beleza, tudo bem, tudo bom, e aí, ia continuar a vida tranquilamente. Continuar trabalhando com 40 milhões? Com 40 milhões você continuava trabalhando? Continuava. Cara, esse plano é muito bonito. Ah, então a primeira pergunta, então, é, a partir de qual prêmio você para de trabalhar? Ah, 200 milhões. Caraca, puta que pariu, tu tá maluco, cara. Não tô nada. Quer dizer, com 150 no banco, você ia ficar ouvindo cliente chato no teu ouvido aí. Não, peraí, 150? É. Eu talvez pedisse uma demissão. É. Não, então, é só. 200 é muito mágico. Mas peraí, pegando seu salário médio, que você não precisa revelar, uhum, e multiplicando isso pela sua expectativa de vida, tá, que nos padrões atuais é o quê? Mais uns 15 anos? Por aí. Sorte, né? Se você ganhar 50 milhões fazendo essa conta, você vai falar, não, com 50 milha eu vou continuar trabalhando. Mas você tá fazendo a conta do Jorginho Guile? Exato, tem que fazer a conta do Jorginho Guile, cara. Mas e o prazer de ser produtivo? Não. Que prazer é produtivo, meu irmão? Porra, cara, tinha o senhor K, maluco. Não é uma parada dessa, brother. Tinha que comprar o seu Francisco, cara. Para de trabalhar agora, vai passar 24 horas da vida azucrinando a vida do seu Francisco. Ia comprar um ônibus, né? O seu Francisco ia ficar rodando pelo Brasil. Se tu ganhar um dinheiro desse, assim, 100 milhões, não sei o quê, pô, no mínimo tu sai do teu trabalho. 50 milhões, cara. 10 milhões, eu... Caraca, porra, tá brincando. 10 milhões, ninguém nunca mais me vê, cara. 10 milhões. Olha só. Se eu ganhar 10 milhões, ninguém nunca mais me vê. Se eu ganhar 100 milhões, o nego vai saber de mim pelas revistas de fofoca internacionais. Okay. falar agora, precisa ter pelo menos mesmo. Que aí tu ia criar uma empresa lá qualquer de caridade e ia brincar lá com a empresa de caridade, pra devolver pra sociedade. Ai, que maré caridade. Eu ia criar uma empresa chamada Fuck the Police. Ai, Deus do céu. Não, tá bom, eu vou confessar. Eu vou confessar a vocês. Os meus planos envolvem 40 milhões, porque daria para fazer uma série de investimentinhos que retornariam uma quantidade de dinheiro suficiente para que eu pudesse pedir uma baixa honrosa no trabalho. Exato, porra. Você bota o seu dinheiro para trabalhar por você. Exatamente. Porque se... Como eu falei. Vamos comprar. Cara, segunda-feira tô duro. É. Tem um caso muito famoso aqui na Flórida de um malandro, analfabeto. Teve confusão com a polícia algumas vezes na vida dele, lá de pequenos furtos. E tal, e aos 30 e poucos anos, fudido, trabalhando como auxiliar de um caminhão aí de descarregar a parada. Belo dia pararam no posto, o cara, o motorista entrou lá, perguntou se ele queria uma Coca-Cola, ele falou: ah, me traz a Coca-Cola e um cartão da loteria. E esse malandro ganhou 30 milhões de dólares com esse cartão da loteria que ganhou. O nome do sujeito é Abraham Shakespeare. Abraham Lincoln com William Shakespeare. É, 3 anos depois, ele tava quebrado e morto, cara. Que foi assassinado. Ele foi assassinado 3 anos depois por uma mulher lá que ele conheceu, que começou a administrar o dinheiro dele e tal. Ele começou a ter problema com a família, todo mundo queria sugar. O amigo dele comprou Coca-Cola, que extorquiu 1 milhão dele, dizendo que ele roubou a cartela do cara. E aí, por aí vai, entendeu? Tá então, entendendo por que que eu tô falando que ninguém vai saber? Você tem que se proteger de alguma forma, né? Isso já aconteceu aqui no Brasil também. Várias vezes. O fulano Senna lá, que não sei das quantas Senna, o cara era cadeirante. Sim, isso. Sim. A mulher matou ele, né? Cara? A mulher pegava com um piscineiro, com um porteiro, com um piscineiro, um obreiro. O piscineiro chamava Fabio, né? Fabio, é. Por isso que eu falei que às vezes o presente é uma maldição, porque o cara ficou milionário, mas não sabe como lidar com a parada e vira uma maldição. A vida do cara vai pra merda, cara. Olha com quem vocês se comparam. O quê? Com um lixeiro redneck do... Porque teve um cara lá que, porra, teve problemas com a polícia, foi preso. Não, mas é diferente. Olha só. O Jovem Nerd já me viu dentro da BH. Já. Agora você imagina com milhões. Fred, olha só. É só você estabelecer uma meta na sua vida. Não tem meta! Não, não. 40 milhões, a meta... Eu não tenho a meta. Não. Meu que a meta seja gastar tudo. Porra, 2 dias. Meu que a meta seja você ir pra cobertura e ficar jogando dinheiro pro alto e gritando dinheiro na mão e vendaval e deixar o dinheiro embora. Pelado. No vento, no pelado, não. Isso. Com a copa de conhaque gigante na mão. Bem que sua meta seja contratar a Regina Casé na piscina, gritar: ah, seu gordo, não vai me comer não. Caguei pras suas imunidades. Não sei se seria um dinheiro bem gasto, mas seria divertido. Eu sei que não seria. Temos que combinar que alguma parada nesse sentido tu também tem que fazer, né? Eu tenho. Sei lá, que vida é essa? Que vida alguma é essa? Parada nesse sentido. Cara, tem que fazer aí. Também. Quem é que dá... Que é, meu irmão, aqui não tem ninguém que preste, vai. Sério. Nego vai querer agora pagar de Bill Gates? Quer salvar o mundo da malária? Salvar o mundo? Meu irmão. Eu tô aqui pra sangrar o mundo. Você tá fazendo faculdade de direito pra quê? Pra salvar as criancinhas? Porra, na casa do caralho. Meu amigo, a culpa não é minha. Não fui eu que fiz, a culpa não é minha. Se puder ajudar, ótimo, vamos ajudar. Mas, amigo, o Bill Gates tem zilhões. Ele pode acabar com a malária do mundo. Os meus 40 milhões não dá pra todo mundo, não. Saiu para um só cartão o prêmio da cena principal. Milhões! Eu tenho plano a partir de 20 milhões desde 1994. Porra, tem que utilizar isso aí, cara. Sabe que 20 milhões não vale mais a mesma coisa, né, cara? É verdade, né? Eu achei outro dia uma lista que eu fiz com o Mazola, cara. Caraca. De coisas que compraria se ganhasse na Mega Sena por... Tava 20 milhões na época. É um dos maiores prêmios. Ah. E aí tem a lista até hoje. Mas cadê a lista? Qual é? Ah, não. Muito extensa. Ah, não. Mas, porra, dá um exemplo, pô. O item mais polêmico era uma vacina. Inventar uma vacina pra herpes. Inventar uma vacina pra herpes, é isso que você vai fazer. Porque na rua tinha a mulher mais gata tinha herpes, tava sempre com a boca estourada. se a gente ficar milionário, a gente vai conseguir a cura dessa porra, velho. É, eu não tinha assim, um planejamento tão altruísta, salvar a herpes das pessoas, não. Não, das pessoas não, cara. Eu uso só dela, né? É só da menina. Olha só, a gente vai movimentar aqui toda a indústria farmacêutica. Vamos gerar milhões em royalties e em empregos e o caralho. Eu só preciso de uma única dose dessa vacina. Depois pode botar fogo nessa porra inteira. Isso porque ganhou 20 milhões. É. Mas olha só que pobreza, cara. Eu tinha banda na época, né? A gente tinha uma banda, chamava Dirt Fun. Tem uns vídeos no YouTube. Olha aí. Nossa, o cara tá divulgando isso mesmo. É sensacional, cara. De chorar de rir. É a banda das meias arriadas. Então aí uma das coisas que a gente ia comprar, que era um dos itens mais fodas, era o Dirt Bus. Era um motorhome. Caraca. Pra excursionar. Pra fazer um tour ali pela Baixada Santista. Pobreza. E até toque-toque pequeno. Sem ligar o ar-condicionado, porque senão a gasolina acaba. É tipo da coisa, eu gostaria de andar mais bem vestido, mas eu infelizmente não posso. Porra. Tocou agora num ponto que também é ponto de honra pra mim. Se eu ganhar na Mega Sena, eu nunca mais uso a mesma cueca duas vezes. Puta, admirável isso, hein? Caralho, isso é uma meta. Jamais. É verdade. Isso é uma meta. Esse é um objetivo concreto. É. Porra, quase sim, Tucano. Primeiro dia do ano, você liga pra loja e fala, por favor, envie pra mim 365 cuecas, que o meu ano começou agora. Saiu para um só cartão o prêmio da cena principal. Milhões! Vamos fazer um plano concreto, então. Vamos definir a meta, então. Tá muito barata, voa essa merda. Abre o Excel aí, Jovem Nerd. Com patamares, né? Patamares. Exato. 20 milhões, que é o prêmiozinho bunda que você ganha e fala, porra, puta que pariu, né? Podia ter ganho mais. Prêmio bunda. Prêmio merda, né? Mas 20 milhões já dá pra limpar a bunda, já dá pra comprar papel higiênico, uh-huh. Limpar essa merda de vida. Uh-huh. 40 milhões. Não, 40 milhões também é um prêmio... 50 milhões. 50 milhões. Cara, é muita grana, você tá fazendo. Porra, é muita grana. Pode pensar pequeno, porra. 20, 50 e 100. 20, 50 e 100. Porra, fechou. Tá bom. Dólares ou reais? Não, reais. Reais. Nossa. Dólares não, né, porra? O dólar tá flutuando pra caralho. Não. Vocês vão me sacanear, mas a primeira pergunta que você tem que se fazer é o quanto que você vai estar disposto de abrir mão pra outras pessoas dessa grana. Então, exatamente. Isso é um problema. Isso é um problema. Não, é irreal. Porque você ganha... É irreal. Você ganha na loteria, a família fica maluca, né? Mas a família não precisa saber. A família fica maluca quando sabe. Então, mas esse que é o negócio. A família talvez fique maluca quando eu desaparecer, que é, meu Deus, o que aconteceu? Se vocês tiveram ouvido esse Nerdcast, fiquem tranquilos. Eu estou bem, estou rico. A gente quer... mas olha só, a gente quer ajudar a família. Entendeu? É, é irreal. Mas aí o problema é o seguinte. A família vai estar satisfeita. Não vai ter sempre aquela pessoa que vai falar, poderia ter me dado mais. Ninguém vai estar satisfeito. Ninguém nunca vai... Isso é um problema, né? Nunca vai estar satisfeito, né? Na tua cabeça, você tem que ter o quanto que você está disposto do total a abrir mão. Eu tenho uma pergunta mais interessante. É. A partir de quantos milhões, já que a gente tem esses patamares aí, a gente muda de vida completamente. Que assim, 50. Sei lá, com 20 milhões você pode estar. Ah, eu vou dar um milhão. Não, vou dar um milhão pra família, beleza. Mas sei lá, com 100 milhões, será que em vez de você ficar separando a graninha que tu tem que dar pros outros pra eles ficarem felizes, você não pode criar uma nova vida? Ah, com 100 milhões eu posso ter novos amigos. Aí, o Zé Dirceu fez isso com muito menos, cara. Saiu para um só cartão o prêmio da cena principal. Milhões! Isso que o JP falou realmente faz muito sentido. Quanto é que você está disposto a abrir mão para a família? Eu tenho uma solução fácil para isso. É só ninguém saber. Então, como, né, cara? Isso é um desafio. Não é não, cara. Você acha que eu vou continuar trabalhando porque eu gosto do meu trabalho, porque eu amo a minha profissão? Ah, agora eu entendi a questão do continuar trabalhando, então. Faz parte do teatro. Exato. Você continua trabalhando, o dinheiro tá lá. Quer dizer, tá lá? No cu, né? Porque eu já saí do Brasil há muito tempo. Peraí, tu vai enganar quem? Tu vai comprar um óculos escuro de ouro que nem do Elvis? Não. Vai comprar uma corrente de ouro que nem do Mr. Catra? Não. Quer enganar quem, cara? Não. Se você ganhar a loteria, primeira vez que a gente sair pra comer bolinho de bacalhau, eu vou olhar pra você e falar, ganhou a loteria, né, cara? Mas, ó, presta atenção numa parada. Você ganha 20 milhões. É mais negócio você dar 1 milhão pra galera te largar? Não é, cara. É, sabe por quê? Essa vida que você vai levar, você não vai conseguir aproveitar os 19 milhões ou os 20 milhões. Mas vem cá. poder fazer a maioria das coisas, porque nego vai falar assim, caralho, de onde ele tirou dinheiro pra fazer isso? Mas é fato. Gente, vocês estão pensando pequeno, é mole. Ganhou 20 milhões? Vamos fazer 20 milhões, começar em 20 milhões. Sim. Continua trabalhando. Essa semana que você pediu de folga, você foi resolver a tua vida, amigo. Não, olha só. Você foi pra Genebra, abrir uma conta numerada. E aí, beleza. Não, peraí, você foi resolver, você foi ter espaço pra viver lá fora, certo? Não, olha só, isso aí, o seu plano não tá funcionando pelo seguinte, você vai continuar funcionário. É, não dá. E continuar funcionário é a derrota de qualquer um, cara. Você tem que comprar uma empresa. Comprar? E aí você vai, e aí você vai ser funcionário dessa empresa, fantasma, e aí sim você vai poder ter uma fachada decente. Aí tá melhor. Porque senão, caralho, você vai ser milionário e ter 30 dias de férias por ano, cara? Não. Você ainda pode trollar uma galera. Imagina, você ganha e compra uma empresa de corretagem de café. E você entrega na mão de alguém e você vai ser o vendedor. Porque o vendedor só precisa aparecer lá de vez em quando pra prestar conta. Então, mas você acha que 20 milhões pra comprar uma empresa no Brasil não é um negócio meio arriscado? Não, você precisa comprar 20 empresas de 20 milhões, cara, tá louco. Você compra uma empresa de 10 mil reais. Tá, você compra uma empresa e você fala que você agora... Você se, olha só, olha... Caraca, eu tô traçando um plano foda. Você compra uma empresa merda de qualquer coisa que você tem que vender e aí você fala que foi tudo pro caralho, que tu perdeu o emprego, cagou no pau e que você agora virou caixeiro viajante. É isso. Que você tem que viajar o Brasil representando a empresa de café, sei lá, de empresa de quê. E você ganha por comissão. E aí você pode fazer vendas absurdas e ganha comissões... Não, mas você não precisa prestar conta. Porque você vai estar... Não, você não precisa falar com ninguém, porque você vai estar o ano inteiro... Não precisa... Pra que... Caraca, você tá prestando conta pra tua família hoje? Não, não. É pra tu comprar uma cobertura. Comprou um apartamento foda. Falei, cara, o que aconteceu? Não, olha só. Uma venda foda. Peraí, você é maluco? Você comeu cocô, Juve Nerd? O quê? 20 milhões, você vai comprar um apartamento foda, você vai comprar um apartamento de 20 milhões? Não. Não, dá, gente. Não dá pra comprar nada no país hoje em dia com 20 milhões. Não dá, meu irmão. Então pega 1 milhão, compra apartamento e a coberturazinha. Olha só. Com 20 milhões... Olha o plano. Com 20 milhões... Não dá. Pezinha no Borel, né, cara? Presta atenção. Não vai pagar IPTU, vai se dar bem a merda. Mas é isso mesmo. Com 20 milhões você compra uma empresa merda, você faz a fachada. Você não tem que dar nada pra ninguém. Com 20 milhões você tem que dar nada pra ninguém. Você faz a fachada que você virou caixeiro viajante. Você compra um kitnet do mais escroto... No mais escroto, no bairro mais deplorável que você possa imaginar. E aí, esse é o kitnet da fachada. Aí, quando você viajando, voltou pro Rio de Janeiro, ou voltou pra sua cidade natal, caixeiro viajante, ah, eu quero ver minha família, que saudade da minha família. Aí, você recebe de todo mundo essa merda, esse kitnet, que não tem onde nego sentar. Nego vai ficar com pena, ainda vai te dar dinheiro, meu irmão. Vou falar uma parada muito controversa aqui agora. Só tem uma chance desse teu plano aí dar certo. Qual? É condição. Não pode ter mulher. Você tem que separar, você não pode ter família. É foda. Caralho, pode escrever, velho. Não há condição disso tá certo. JP viu muito filme de assalto, hein? Condição de dar certo. É verdade. Olha só, gente, 20 milhões, se eu ganho 20 milhões sozinho, não tem dinheiro nem pra mim. Não dá, porra. Com 20 milhões, o Jovem Nerd, você não compra um apartamento. Já deve ter tanto. Por que não compra apartamento, seu maluco? Cara, que compra, você porra? Você não compra uma porra de... Olha só, óbvio que você compra um apartamento, mas aí você vai pegar 20 milhões, porra, vai comprar um apartamento fodão. Você vai investir 30%, 40% do que você ganhou num apartamento. E você vai ter que sustentar esse apartamento. Essa porra é dinheiro que sai, né? É dinheiro que entra, gente. É verdade. Não, mas eu tenho um plano bem diferente que também não ia ter muita gente que ia... Sabe que tem muita gente odiando a gente agora, né? Ah, porra, entra na fila, viu? 20 milhões não dá pra nada. É isso que a gente tá falando agora. Saiu para um só cartão o prêmio da cena principal. Milhões! Dá pra fazer muita coisa? Pô, é muito mais dinheiro do que eu tenho agora na carteira. É óbvio que dá. Agora, 20 milhões! Vou resolver a minha vida e de toda a minha família. Não dá. É. Cara, olha só, com 20 milhões eu virava tipo Amish, tá ligado? Boa! Eu ia comprar uma fazenda, não precisa ser uma puta fazenda. Não, uma fazenda não, compra um rancho. Um rancho? Um sítio, né? Sítio. O quê? 1 milhão de metros quadrados? Puta, tá maluco. Aí já foram 20 milhões também. Tá maluco? Não, tá louco? Fazia essa merda. Caraca, se tu chegar e pedir um sítio de 1 milhão de metros quadrados, porra, o cara vai te roubar muito, porque sítio se compra em Acre. Em eu não acredito em Acre, brother. Dá licença? Em hectares, né? Hectares, então, porra. Tá, então. um milhão de metros quadrados, eu acho que dá mil por mil, né? Bom, um quilômetro de frente e um quilômetro de lado. É, consegui visualizar facilmente isso. Dá pra visualizar. Um quadrado, né? É um sítio, é um sítio. Aí, beleza, fecho aquilo e construo uma vila Dharma dentro. Esse que o cara que não gostava de Lost, mas... É. Olha só, aí você já gastou 5, pelo menos, pra comprar um milhão de... No de barato. Depende da onde. Mas montar a Vila Dharma, né? Já vai abatendo da parada. Porque a Vila Dharma tem a porrada de estação subterrânea, uma merda. Pois é, já gastei 6 pelo menos pra montar a Vila Dharma. Já foram 11 dos 20. A pergunta é a seguinte, depois dessa merda construída, tu vai viver de quê e vai fazer o gato na rede elétrica onde? Eu pego mais alguns milhões e compro o Jovem Nerd. É. Faço um estúdio e eles vão continuar fazendo a parada lá. Ai, que bonito. Aí, que bom, amigo. Que bom, hein? Morar no interior de Roraima. Tem que comprar internet e levar pra lá, que senão a gente não tem como trabalhar. Tu sequestra o Claude Troagô pra fazer um vídeo pirata. E aí a galera toda vivendo o Amish e eu só tenho uma condição. Tu não levou a parede junto? Não. Que a Oceania se torne uma colônia do Sudão. Olha, que sujeito que não tá levando o papo a sério. Saiu para um só cartão o prêmio da cena principal. Milhões! Mas olha só, esse negócio de ajudar a família, a senhora Jovem Nerd tinha um bom plano. É assim, como é que a gente vai, né, ajudar a família se você chegar, olha, toma aí dinheiro. Toma dinheiro! Toma dinheiro! Não pode, não pode. Aí as pessoas nunca vão estar satisfeitas, né? Porque, quanto é que ele me deu, sei lá, sei o quê. Ela pensou o seguinte, a gente pode ajudar secretamente. Então, por exemplo, o avô dela pintava, e tinha um monte de quadros lá que ele nunca quis vender na vida dele. Ficou lá tudo na casa dela. Aí aparece um milionário anônimo que quer comprar todos os quadros, entendeu? E aí por uma grana foda. E aí, de repente, pô, ajudou, a família não sabe que foi você, não vai te cobrar nada e tal, e você ajudou a família, entendeu? Ainda vai te dar dinheiro, né? Esse plano é muito bonito. Se não fosse o problema que ia gerar quando entrasse essa quantidade de dinheiro pra família dividir. E tem outra também, né? Primeiro Natal que não deu certo, um bebeu demais. Imagina, a senhora Jovem Nerd tomou ali um esquinho e começa a brigar e começa a falar, jogar na cara. Esses quadros todos, fui eu que comprei. Que merda, filho. Abre aquele quarto que ninguém pode entrar, cheio de quadro, né? Olha aqui, ó, olha aqui, os quadros todos, filha da puta. Na melhor das hipóteses, podia ter uma festa de São João patrocinada, né? Com uma fogueira alta pra caralho. Mas ainda assim, é complicado. Acho que ajudar a família com 20 milhões é um negócio de... Gente, vocês estão viajando. Olha, tem um tempo que vocês não abrem o zap, que vocês não veem quanto é que custa o apartamento. Eu acho que isso é um absurdo, cara. Ajudar a família com 20 milhões não dá. Vocês estão viajando. O seu cara, com 100 e pouco tu passaria do trabalho. Com quanto que você ajudaria a família? Qual que seria o prêmio da loteria? Pra começar a poder ajudar a família. Pra começar, a gente tem que definir o que é ajudar a família. Primeiro a gente tem que definir o que é família. Eu acho que é importante. É verdade. Não, sem sacanagem. O que você considera ajudar um familiar? É dar uma casa? É dar uma quantidade obscena de dinheiro? É uma dar uma mesada, talvez. É, uma mesada, talvez. Uma mesada eu acho mais prático, porque, amigo... Ah. É o que tem. É, uma mesada é justo, porque o cara se sente mal e pede mais, né? Porque, pô, afinal de contas, não. Ah, não, JP, agora é tu que tá garantindo. Quero um aumento. Nunca é o bastante. Não, mais ou menos. Depende de onde você coloca. Você pode dar 20 mil pra um primo e ele vai chegar depois de um tempo e vai falar, mal miserável, ganhou 20 milhões. Isso. Tá me dando 20 mil por mês, caralho. Não, mas aí depende. Aí aquele negócio. Aí tu tem que jogar duro, porra. Tu tem que falar pro cara. Só. É isso aí, eu tô parado, entendeu? Se quer isso. Se você botar 20. Você botar mesada, vai botar mesada pra quem? Não vai botar mesada pro primo de sexto grau, né, porra? Olha, cara, eu vou falar pra vocês. Isso é um mato sem cachorro, cara. Porque você botar dinheiro na mão de família, você tá entrando numa merda sem fio, um espiral de merda. Sem fim, sem fim. Você vai ficar girando aquela porra eternamente, cara. Porque nego vai sempre querer mais, o dinheiro nunca vai ser o suficiente. E você, por ter milhões, vai ter obrigação de sustentar todo mundo. Não tem cara. Obrigação nenhuma. Não tem obrigação direta, mas indiretamente. Se você se sentiu cobrado o suficiente pra ter que ajudar a família, você vai receber essa cobrança da vovozinha que fala, coitado do fulaninho, que não tem dinheiro pra nada. Fala assim, vovó, olha só, fulaninho que não tem dinheiro pra nada, eu tô dando, hipoteticamente falando, 10 mil reais pra fulaninho, não tem dinheiro pra nada. Tem gente que estuda, que trabalha, se fode e não ganha 10 mil reais, vovó. Eu acho você que... sabe o que que fulaninho que ganha 10 mil reais sem estar fazendo nada pra ninguém e não tem dinheiro pra nada, tem mais do que essa pessoa que corre pra cacete atrás e não ganha 10 mil reais, vovó? Fulaninho tem mais é que se fuder. Entendeu, vovó? E se me encher muito a porra do saco, vou sumir com a sua dentadura. Tá bom, vovó? E me dá esse pataco de dinheiro aqui que eu te dei, porra. É. Tu, quando começa um processo desse assim, de distribuição de mesada, tu tem que começar a ser visto como Dom Corleone, entendeu? Ah, a galera pode ter liberdade questionar. Bota pode. A cabeça de burro na cabeça do cara lá que ele vai te Por isso que eu queria ser Emes, que aí ninguém chegava nem perto da minha propriedade. Ia ter uns caras armados, assim. E não ia ser segurança armado de empresa. Ia ser capial mesmo, tá ligado? Que horror. Ele ia dar uma mariola, duas balas juquinha pro capial, ia ficar andando de Ferrari na lama. Vai ser, não, vai ser uma sociedade alternativa. Ah, tá. Todo mundo nu, andando de Ferrari na lama. Sabe que teve gente que não ganhou na Mega Sena, mas mesmo assim fez isso, né? Gabriel Dredd. Gabriel Dredd, tá vivendo assim. Saiu para um só cartão o prêmio da cena principal. Milhões! Falar um negócio, esse negócio de ajudar as pessoas é a pior coisa que um ser humano pode fazer. Eu tô, olha só, eu não ganhei nem um centavo, hein? Eu tô angustiado só de imaginar a torrente de merda que seria, cara. Por isso, cara. Cara, eu já tô lendo, eu fecho os olhos e eu já vejo assim: Sr. K é um escroto, Azaghal é um egoísta. Eu já vejo os comentários. Não, uma coisa é certa, tu não pode pintar no almoço de Natal. Tem que mandar uma mensagem de holograma dizendo aí, feliz Natal pra todo mundo e tal. Você, você manda só um cartão escrito assim: nesse Natal eu desejo a todos vocês rola. Dá pra ajudar? Dá, mas eu acho que tem que ser como o JP falou. Olha só, gente, melhorei fodamente no trabalho, fodamente, agora eu sou vice-sócio de quase diretor. Vice-sócio de quase diretor. Não, posso ajudar, fulano, ciclano, porra, não dá pra... Ah, milhões. Mas, porra, dá pra dar, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais, não sei. Depende, quanto é que tá 20 milhões no investimento bunda de 1% ao... Na poupança, né? Na poupança. O bom da poupança é que antigamente não pagava imposto de renda, o que é esculhambação máxima, né? É a passada de saco na cara do governo. Olha, ganhei 500 milhões, eu não vou pagar um puto de imposto de renda, nem um puto de nada. Põe na poupança. Não, peraí. Mas agora não dá você mais. Você não pagava imposto de renda pelo seguinte, a poupança não gera renda nenhuma, né, cara? Não, a poupança gera meio... Gerava, né? 0,5%. É inflação, cara. É, bate na inflação. Não, gera, não gera nada. Agora, se você pegar esse dinheiro... Já conta baseado na correção monetária. É, né? Não gera nada. O dinheiro tá parado. Não dá mais. Eu acho, sinceramente, eu acho. Olha, eu fico meu conselho aqui pras pessoas. Eu já disse alguns netcasts atrás que eu não gosto das pessoas. eu falo, eu não ajudaria ninguém, cara. Bom saber. Eu não ajudaria ninguém pra não piorar as coisas. Tem uma amizade tão bonita, eu vou ajudar pra quê? Pra acabar com a nossa amizade? Mas pedir, o cara pede, né? Porque eu lembro que uma vez eu joguei na Mega Sena, tava pra ganhar 40 milhões, tava ali. Tava pra ganhar. E o cara falando no MSN comigo, eu não sei o que. Se tu ganhar, eu quero 1 milhão. Foi direto. Tu falou que queria uma mesada de 20 mil. Se tu ganhar, eu quero 1 milhão. Eu falei, te dou um emprego. Ele, emprego vai tomar no cu. Eu quero 1 milhão. Tirar um amigo. Olha o cara, como é que ele é? Como é que as pessoas são? Fica a dica. Saiu para um só cartão o prêmio da cena principal. Milhões! Bom, acho que a gente já chegou à conclusão que 20 milhões não dá, né? Não, muita dor de cabeça. É, 20 milhões é melhor, ficar, é melhor ficar como eu tô. É melhor ficar como eu tô. É melhor 20 milhões não é a solução. Não dá, porque não dá pra você fazer o que você quer e as pessoas vão te cobrar muito. A frustração vai ser muito grande. Vai. É, exato. Então vamos você, mais. Você vai ganhar dinheiro e vai ter dor de cabeça. Não, dor de cabeça você vai ter de qualquer jeito. Então, agora você mas tem que compensar a dor de cabeça. Eu acho que o objetivo aqui, antes de ajudar as pessoas, porque eu acho que a gente não tem que ajudar ninguém, cada um tem que se virar, é a gente pensar numa... Olha só, porque assim, do que adianta você ganhar milhões? Milhões! Se você não vai ser feliz, cara. Então a gente tem que chegar, a gente tem que chegar numa solução, por isso que a gente tem esse time de especialistas aqui, aonde a gente ganhe milhões e viva bem. A gente viu, por exemplo, que com 20 milhões ajudando a família, a vida da pessoa vira um inferno. Ou não, né, cara? Olha só, com 20 milhões também tu não precisa mais ficar no Brasil, né? Tu pode ficar... Ah, puta merda! Tô viajando, foda-se. Ah! Isso é um ponto. Vai, tu passa um ano conhecendo a Oceania. Isso é um ponto. Aí volta pro Natal pra ouvir um dia de lamentação. Ah, que porra! Você tá lá gozando e a gente aqui passando fome aí. Toma. Rola, rola. 50 mil reais aqui. Joga no chão e deixa eles brigarem. Ainda dá um koala de presente. O koala com a coleira de ouro, né, cara? Depois volta no canguru e vai embora, né, cara? Olha só, trouxe pro meu priminho mais querido que tem asma e alergia um koala. Toma! Já agarra nele. 20 milhões dá pra você ter uma vida de 364 dias de tranquilidade e felicidade e um dia de apurrinhação. Eu acho que você tá pensando baixo ainda, mas tudo bem, vamos deixar os 20 milhões pra lá. Não, mas olha só, a gente... Mas é uma saída. Eu acho uma saída. Eu conseguiria ver assim, eu conseguiria. Plenamente viável. Então vamos fechar. 20 milhões, você pega esse dinheiro, faz uma aplicação que dê um dinheirinho, pode até ser no Brasil, tá? Pode até ser no Brasil. Eu acho que 20 milhões você deve conseguir 1%, 1% e meio ao mês, 1% pra ficar redondo. 1% de 20 milhões. Alguém faz conta aí, cara? Eu acordei 5 horas da manhã. Mas a gente tem que fazer a conta em balajuquinha, em gomil, qual é a taxa de conversão? Dá 200 mil por mês. 200 mil reais por mês, eu acho que eu consigo viver com tranquilidade. Eu pensei mal aqui. Caralho, eu pensei que eu... Eu não preciso de críticas, eu preciso de tratamento, porra. Caralho, eu cheguei a ficar tonto, cara. Melhor de tudo é que você, nessa vida, você não ia precisar comprar as coisas, adquirir, né? Não, aluga. É, porque você não vai ter um apartamento. Você vai morar em hotéis de luxo. Não precisa ter um carro. Aluga um carro. Quiser dirigir, se não quiser também, vai a pé. Não. Olha só, aí eu já nego. Acho que com 200 mil reais, você tem que começar a pensar no futuro patrimônio, sacou? Tem que começar. 200 mil reais. Você recebe 200 mil reais, você só pode viver com 100 e devolve 100 pro banco. E o dinheiro tem que crescer, o dinheiro não pode diminuir. Então, 200 mil reais é uma parada irreal. Você só, na verdade, você só ganha 100. Não, tudo bem. Pode ser. Com 100 mil, você não pode, por exemplo, alugar 365 cuecas por ano. Claro que pode. Pô, que isso? 100 que mil? Isso, cara? Pô, cara. Eu não tô falando de Giorgio Armani. Ah, tá. Cueca, eu não sei. Quanto é que custa uma cueca? Vamos lá, vamos fazer uma média aqui. Porra, 100 mil por mês, cara. 30 pratas, caraca. 30 pratas uma cueca? É, mano. Aqui é Brasil. Que isso, cara? Tu acha que o povo tá na rua por quê, JP? Que isso? Eu compro um saco aqui no Walmart que vem 6 cuecas boas por 6, 7 dólares, cara. JP, você acha que o Brasil, esse mês, ou mês passado, ou mês anterior, ou caguei, foda-se, meu argumento é, você acha que o Brasil tem deixado mês a mês recordes de divisas fora do país? Por quê? Não, é mais barato você pegar uma porra de um avião e ir pros Estados Unidos comprar cueca do que comprar aqui, cara. Tá foda. Aqui é 30 pau a cueca mesmo. Isso aqui é um país de milionários, bicho. Porra, tu não pode ganhar só 100 mil reais por mês e comprar cueca, bicho. Não vai dar. Pera aí, cara. Você compra 60 cuecas por mês por 1.800 reais. Pera aí, cara. Pera aí. Deixa eu entender. Cara, vocês estão cagando a calça, cara. O que tá acontecendo? Não! É no delírio, no delírio do Tucano, ele vai usar a cueca e vai jogar fora. Vocês usam quantas cuecas, pô, vocês estão dando chofreada, cara? O que acontece? Uma pra de manhã, uma pra de noite? O que, que é isso? Pelo menos. A regra do bom asseio de você tomar banho, você bota a cueca nova, né? Pô. Esse negócio de botar a cueca ao contrário não pode não, Dê. Caralho, compra um kilt e economiza essa grana, cara. Compra um kilt. É o ano do Sudeste Asiático, que você vai passar conhecendo o Sudeste Asiático. Certo. Aí tá lá naquelas ilhas bonitas, tal, da Tailândia, sem traveco, né, por favor. Por favor, aí, né? Ó, tu vai na praia, dá aquele mergulho, você tem que trocar a cueca. Pô, mas tu vai na praia, tu já leva uma sunga, né? Ou uma bermuda, sei lá. Aí. Então, cara, aí. Mas sunga é mais caro do que cueca. Eu não vou usar sunga duas vezes. Ah, também não. Tá bom, quer dizer que o seu cenário de mundo ideal com você milionário é você ir na praia de cueca. É isso que você tá me dizendo. Sou do samba, eu vou de bermuda de tactel. E vai jogar fora depois também. Não, a bermuda fica, mas... O problema é só com o formato sunga. O problema do Olha só. 20 milhões, então, investimento, 1% ao mês, vive com 100 mil reais, comprando cueca como se não houvesse amanhã, e bota 100 mil reais lá no banco. Com esses 100 mil reais que sobrar de cueca, você ajuda um ou outro ali, dá uma mesadinha de 500 reais, joga avulso, assim, 1.500 reais no chão pra ver as pessoas se debatendo, e vamos que vamos. É não, o plano é esse. Com 20 milhões, você viaja direto, vive viajando, vive com 100 pau, do outro 100, você paga imposto de renda. Peraí, que isso, cara? Eu não vivo sem pau, nem fiquei. Tem fora dessa aí. Você vive com 100 pilas, 100 pratas, com outra diferença aí do rendimento, você paga os seus impostos e reinveste. E aí você guarda 50 mil pro no final do ano voltar pra casa, jogar no chão, humilhar sua família e ir embora feliz. É isso. Olha só, eu concordaria em partes, porque eu não tô vendo a necessidade de voltar pra casa, mas tudo bem. Mas vamos a gente lá. Tá fazendo um plano amplo. A gente tá fazendo... Eu também não vejo. A gente tá fazendo um plano amplo em que algumas pessoas querem ajudar da família. Então a gente estipulou que ajuda a família a voltar uma vez por ano para o Brasil, no Natal, e jogar dinheiro no chão e ver eles brigando por esse dinheiro. Jogar um pataco e falar, fight! Isso. É tipo isso. Ah, não, beleza. Não mas você pode fazer de outras maneiras. Você pode fazer a brincadeira da faquinha, quem conseguir fazer aquele toque-toque da faquinha sem furar o dedo ganha tanto. Você pode inventar. Isso não tá me parecendo muito como ajuda, mas tudo bem. Saiu para um só cartão o prêmio da cena principal. Milhões! 50 milhões. 50 milhões. 50 milhões, a vida começa a ficar mais colorida. 50 milhões na poupança são 500 mil por mês, certo? Não. 50 milhões eu tô um pouco me fudendo. Vou continuar no meu investimentozinho de 1% ao mês. Então, dá 500 mil por mês. 500 mil reais por mês, lindo. Tá, você fala poupança, a poupança não dá 1%. Pô. Com 50 milhões você já consegue um investimento de 2% ao mês. 50 milhões, porra. Eu acho que se você chegar no banco e falar que tem 50 milhões, você consegue um bom investimento, cara. Você deve conseguir quase 2% ao mês. Caraca, tá? Se você chegar com 1 milhão, o gerente abre as pernas pra você, cara. Com 1 milhão você consegue 1% ao mês. Como diria meu antigo chefe, dinheiro na mão, calcinha no chão, né? 2% ao mês dá 1 milhão de reais. 1 milhão de reais? Olha como o dinheiro chama o dinheiro. Eu posso dizer que com 1 milhão de reais eu já me sinto confortável para pedir demissão. Mas peraí, com 200 mil tu já tava viajando pelo... Tá louco. Você não tinha pedido demissão ainda? Não, eu tinha pedido no período sabático. Com 1 milhão de reais é pra tu marcar reunião com todos os sócios, chegar na reunião, apoiar a cadeira, pisa na cadeira, sobe na mesa, arreia a calça, caga, limpa com a gravata do chefe e vai embora. E fazer de um jeito que deixaria o Jorge Constança orgulhoso. Exato. De você. Caga na mesa, sobe a calça, limpa com a gravata de seda do chefe e vai embora, cara. É esse o nível de choque que você tem que gerar nas pessoas, que você tá ganhando 1 milhão. Olha só, vou fingir que você nem ganhou 50 milhões. Vou fingir só que você ganha um salário de 1 milhão por mês. Uhum. É o suficiente pra você dar tapa na cara das pessoas, cara. Bater no rosto das pessoas com um pataco de nota de 100, é isso? Exato. É bons companheiros, cara. É você chegar dando gratificação com nota de 100 dólares, sem deixar charuto com nota de 50. Não, olha só, eu até... Tudo bem, beleza. Com 20 milhões eu já pensaria em pedir o afastamento da empresa vital. Com 50 milhões eu transformaria isso numa realidade. Mas sem criar animosidade, nem nada. Simplesmente um belo dia. Quantos anos você precisa trabalhar pra ganhar 1 milhão? Ah, não sei. Se eu fizer a conta aqui, eu vou ficar deprimido. Você vai ganhar isso em 1 mês, sem fazer nada. Pois é, então. Eu vou te falar um negócio, você vai ficar maravilhado. Percebe-se o caráter da pessoa por como ela trata a aqueles a quem, de por quem ela não aquele. Precisa, de quem ela não precisa. Pra que que eu vou agredir as pessoas? Cara, eu tô ganhando R$1 milhão. Pra que que eu vou agredir? Acho que com R$1 milhão por mês dá pra ajudar a família. Tá, mas e aí? Dá. Pô, vamos lá. Dá. Não, de que forma você vai ajudar a família? Ah, olha só, gente, eu ganhei um dinheiro. Ganhei um dinheiro ali. Fiz uma aposta ali pro seu Quincas e ganhei um dinheiro na pata dos cavalos. E vou viver fora do país e dá para dar durante um tempo. Também não é muito tempo, não. Não conta com essa porra pro resto da vida, não. Dá para dar aí, sei lá, R$10 mil por mês, vocês dividam. Se nego for sequestrado. R$10 mil por mês, vocês dividam? Cara, ganhando R$1 milhão por mês. Caraca. Ah, é? Você vai dar R$200 mil por mês. Eu não sei, cara, mas, porra, 10 mil, cara, de R$1 milhão? Jovem Nerd. Vocês dividam. Jovem Nerd, se você der R$200 mil, caralho, esse cara está zilionário. Ah, você não quer que as pessoas saibam quanto. Porra, quanto mais você ganha, menos você quer que as pessoas saibam, né? É claro. Então, tá bom, você achou que eu fui mal, né? Tá bom, R$20 mil. R$20 mil vocês dividam. Não é tanta gente, porra, dá pra viver bem, não pode. A gente tem que estimular um parâmetro para as pessoas entenderem. Quantos familiares são? A gente tá falando de pai e mãe, como é que tá? Não, pai e mãe não é familiar, né, amigo? Como não? Como assim? Porra, olha, caralho, isso é muita sacanagem. Isso é muita sacanagem. Não, cara, tô te vendo já, Dei. Ganha aqui um dinheiro, eu vou te dar aqui um... Não precisa ver quanto é que é. Te dar aqui um cheque fechado, tá? Aí teu pai fala, bora que porra é esta? Que porra é esta? Não abre que eu tô indo pro aeroporto. Não abre, tá? Você só pode abrir quando eu te ligar do jatinho. Mas que jatinho? Não abre. Aí abre e... Ah, pegadinha do malandro. Porra, pai e mãe, meu irmão, vem no pacote. Papai, mamãe, tá aqui o cartão. Não estoura a merda do limite. Não, é só botar um limite, né? Não, você vai botar um limite, porque senão já era, né? Porque aí teu pai ou tua mãe vão comprar aquela parada pro sobrinho, pra sobrinha, pra vovó, e aí você se fudeu. Então, olha só, é o negócio seguinte, se a gente tá falando de família e não tá falando de pai e mãe, quem que vocês querem ajudar? Porra, tio, tia, sei lá, tem um tio teu. Você cunhado, gosta, cunhado? Cunhado? Tem que ajudar cunhado? Cunhado não é família. Cunhado não é família não, cara. Muito menos com cunhado, né? Porra, tá louco. Porra. Não fala comigo. Você tá falando comigo por quê? Essa obrigação de ajudar a família, já que não estão incluídos os pais, é algo que me incomoda. Cara, mas olha só. Incomoda. Eu não quero ajudar as pessoas. Eu não quero. Eu entendi também. Veja que nenhum momento, mamãe, eu falei que não ia ajudar, tá? Mas eu entendi que tava incluindo pai e mãe aí. Exato. O meu dilema era esse. Exato. Deixa eu só colocar aqui uma coisa importante. Se eu tiver que ajudar todos os meus x, vamos subir logo esse primeiro aqui, cara. Saiu para um só cartão o prêmio da cena principal. Milhões! Por falar nisso, eu tenho um caso na família, né? Meu avô ganhou na loteria. O quê? É, o pai da minha mãe. Caraca, quanto? Eu não faço a mínima ideia porque eu vi duas vezes meu avô. Ele era meio brigado com a minha mãe. Imagina por quê? Esse levou o plano a sério, né, cara? Mas quando ele ganhou na loteria, ele deu um carro e mais uma grana pra minha mãe. Deu um gol. Esse mil? Converteu no gol mil, malandro. Deu gol mil, um saco de bala juquim e falou, é isso. Ah, não, agora eu lembrei. A minha mãe não foi lá falar com ele. Meu tio que foi e falou pra ela. E aí, ela não foi falar com o meu avô, mas meu avô deixou de herança uma casa e um carro pra ela. Aí, porra, bonito. Uma casa e um carro. Então temos um outro plano. A gente ajuda depois de morrer. Aí, caraca! Puta! Aí, Johnny Nerd não vê Game of Thrones, herói, né? Tu tá maluco. Tá convidando pra sair a cobra dentro do pó de geleia, né? Pois é. Tá pedindo pro javali te atropelar. Olha só, e se... O brasileiro tem o sonho da casa própria, né? Puta coisa linda, né, cara? E se, pra ajudar a família toda de uma talagada só, você construir um condomínio da família em Vargem Grande? Puta, lindo isso, hein? Mas olha só, eu até construo, mas só tem uma condição. Vou trancar a porra da porta e eu não quero que ninguém saia. É pro bem da família, é melhor tu espalhar um por cada bairro. É melhor. Não, mas peraí, ele tá falando de bem da família ou tá falando de ajudar? Não são coisas diferentes. É melhor espalhar um por cada bairro, dar a distância aí confortável. É, né? Claro, então, mesmo porque sabe o que aconteceu? O cara não ia querer morar lá e ele ia sublocar a parada e aí ia ter gente estranha. Aí, exatamente, aí cada um com o seu problema. Eu fiz o meu. Fiz o condomínio da família, casas maravilhosas geminadas. Caralho. Em cada unidade moram 8, porque são 4 embaixo e 4 em cima. É, exato, exato. Por isso que eu sou a favor de falar, olha só, gente, ganhei um dinheiro. Vamos organizar essa fila, não dá pra todo mundo. Você já fez a fila, né? É, já fiz. Eu adoraria, gostaria muito de ficar aqui com vocês, mas eu infelizmente não poderei. Estou me mudando para Tonga. Tá? E de lá, pelo Banco Internacional de Tonga, eu vou enviar todo mês 20 mil reais aqui, tá? Beleza? Bom, tranquilo, 20 mil reais, tranquilo. Rola, aeroporto. E aí, amigo, 50 milhões é uma vida de escrotidões, né? É tomar cafezinho de cocô de gato, é alugar Porsche. Cafezinho de cocô de gato, o que tá falando? Cafezinho de cocô de gato, pô, tu não conhece o cafezinho de cocô de gato? Pergunta pro Batata, cafezinho de jacu. O que é isso? Você é um cara que não pode ser milionário, David. Eu quero aprender a ser milionário. Não pode ser milionário. Vai continuar pedindo bife à milanesa no restaurante. Saiu para um só cartão o prêmio da cena principal. Milhões! 50 milhões já é uma vida que você pode se dar prazeres, pode ter luxos. Não todos, mas pode ter luxos. Porra, muito luxo, né? Eu acho que com 50 milhões você ia tendo 1 milhão por mês no investimento, mais ou menos. Dá pra ter luxo. Você pode ter luxo, cara. Dá pra comprar. Pode ter luxo, dá porra. Pra comprar a casinha em Celebration pra visitar o JP. É. Com certeza só viajar de primeira classe. Né? Isso aí, sim, isso aí. Sim. É separado, não há nem ponto de discussão, né? Não, é virar o George Clooney naquele filme Up in the Air. Ter cartão de metal que tem navalha pra cortar quem te incomoda, sabe? Isso é o rei da milhagem, cara. E só primeira classe. Só primeira classe. Não, e não é só a primeira classe. É toda a primeira classe. É. Olha só. Eu tenho que fazer um adendo aqui. Mais uma vez, a gente tá mirando muito alto. Sabe quanto é que custa uma primeira classe Frankfurt, sim, Dubai? 35 mil reais. Você vai comprar a primeira classe inteira, você vai pagar 140 mil reais de passagem de avião. É, isso é essa a ideia. Você só ganha 1 milhão por mês, filho. É, mas aí... Caraca, mas são 140 mil reais versus 1 milhão. Por que, tá, que você vai comprar a primeira classe toda? Não precisa comprar inteira. É, porque eu não quero outras pessoas comigo. Aliás, não precisa nem ir pra Dubai, né? Não é mais fácil alugar uma porra de um avião pequenininho? É, um jatinho, um private jet. É mais barato. Não, viu? não. Claro que não, isso é uma merda, tem que fazer 1000 escalas e tal. É, deve ser uma merda. Peraí. Tem que fazer 1000 escalas da onde, malandro? Se você estiver morando realmente no Brasil, você tem que fazer 1000 escalas. Ah, tá, você já tá morando. Mas se você já tá nas Europas, você tá perto de todo mundo. Não aprendeu nada com o nosso amigo Paulo Coelho? Porra, tá boa. Olha só, primeira coisa. Ah, o JK ganha 50 milhões. Não adianta vir me procurar aqui em casa, não, querido. Eu não levo nem a roupa de cama. Peraí, mas olha só. Vocês estão conseguindo realizar que essa grana de 1 milhão de reais por mês é um terço do que o Neymar ganhava aqui no Santos? Mas o Neymar é uma pessoa desregrada. Não tem controle financeiro. Ele tem muito mais controle financeiro aqui. É, mas é o um negócio da perspectiva, é isso mesmo. É, perspectiva. Saiu para um só cartão o prêmio da cena principal. Milhões! 100 milhões, então. 100 milhões, 1% dá... Não, agora é 2%. Era 2%. 2%, é. Com 100 milhões você consegue mais de 2%, hein, cara? Tomara, hein? Não, mas aí extrapola de vez. Ao invés de 100 milhões, o prêmio lá da velhinha, de 500 milhões de dólares. 500 milhões, Antonov, direto. 500 milhões de dólares? É. Nós estamos falando de 1 bilhão de reais. É. Porra, não, cara, mas esse prêmio não tem. Mano, não tem esse prêmio no Brasil. 100 milhões, 100 milhões, 100 milhões. 1 bilhão de reais. 100 milhões de reais. 100 milhões, pô, de reais. Caiu um zero aí, cara. Pô, tu enfraqueceu a parada. 2 milhões de reais por mês. 100 milhões de reais eu compro uma ilha. E aí faço uma republiqueta. Porra, boa, hein? Paquetá. Faz um barquinho a remo, né? Aí levanta o megafone. Atenção, moradores de Paquetá. Por favor, saiam da minha ilha. Saiam da minha ilha. Por favor, morador de Paquetá, dirijam-se a barca. É por minha conta. No Brasil tem ilha sendo vendida a partir de 5 milhões de dólares. Dó, dá pra comprar. Não vale a pena. Essa é a cagarra, né, cara? Que você compra lá naquela porra. Ah, não. Ilha furada. Por quê? Ah, caraca, tu vai enjoar dessa merda, cara. Não, cara, tu não tá entendendo. Vai ser a sede do Sudão. O Sudão de verdade. Que mané Sudão, cara. Que mané Sudão. Eu acho que comprar bens imóveis é uma furada, cara. Que isso? Tá maluco? Que furada? Não é furada pra gente que vive essa vidinha regrada. Eu tô falando, vocês estão presos no ranço de quem não tem dinheiro. Essa que é a verdade. Porque quando você tem dinheiro sobrando, você tem que viver como o Jorginho Guini, cara. Sem deixar vestígio. Acabou. Sabe? Essa que é a parada. Pra que tu vai comprar ilha? Sabe aquelas coisas que você fica reclamando no Twitter? Tipo? Violência policial, corrupção, restaurante que não fica aberto até as 3 horas. Cara, você vai banir tudo isso. Paquetá é Brasil ainda. Vai ter PM batendo na tua porta do mesmo jeito. Tu vai contratar um restaurante 24 horas pra dentro da tua ilha. É, isso, cara, é? Tá louco, é cara. De não, vocês não estão entendendo. Eu vou construir uma nação dentro da ilha. Tá maluco? Aí que tu morrou. É, exatamente. Exatamente. Comprar ilha aonde? Aonde que tu vai comprar ilha? Fora de território de quem, cara? Depois tem gente que não quer ser chamado de fascista no Twitter, né, cara? Saiu para um só cartão o prêmio da cena principal. Milhões! O que você quer? Eu quero ficar na Europa, cara. Eu quero ficar ali. Fazendo o quê? Eu quero viver a vida loucamente. É, viver a vida loucamente é comprar a primeira classe, é comprar ouro em barra. Exatamente. Mas o dia que eu ia falar assim, ah, quer saber? Vamos chegar não sei aonde? Eu não quero fazer Frankfurt, Dubai. Olha só que mané, viver a vida loucamente. Eu quero ir de Frankfurt a Dubai. Eu vou comprar uma Ferrari e vou de carro. Pelo mar, inclusive. Puta que pariu. Que ideia de merda. Aí, meu. Aí, cara, eu vou te garantir. Tu vai ser assassinado na Albânia, cara. Não vai chegar muito longe, não, querido. Quando não der, quando não for possível você ir de carro, vem aquele Antonov gigante. O cara desce, ele não pousa, ele fica voando, abre a rampa, sabe qual é? Ele acelera a Ferrari, entra no Antonov e vou embora. Essa é a minha vida extravagante. Tá bom, beleza. Aí lá dentro o cara tá segurando o cocô de gato pra eu beber um café, sei lá que porra é essa. Então tá bom. Aí no Antonov tem um mordomo. Olha isso que é vida de luxo do caralho. É. Ah, eu não acho isso, cara. Eu não acho isso. O quê? Vida louca é você ir pra Veneza e mandar o gondoleiro velocitar! Você pode ir pra Veneza e quando você quiser ir embora, você manda o gondoleiro entrar no Antonov. Quanto custa o Antonov? Aí é uma pergunta importante sobre... Vamos fazer uma busca aí. Vamos ver quanto é que tá o Antonov usado. Vou botar no Mercado Livre. Antonov. Você sabe que hoje em dia, com a mãe Rússia do jeito que está... Exato. Se você comprar um Antonov... Deve ter uma barganha de Antonov. Você consegue comprar um Antonov com armamento, se bobear, hoje em dia. É, não. Você não vai conseguir porque o Antonov é carga, não tem armamento. Mas você deve conseguir comprar um Antonov e ganhar 2 ogivas nucleares de brinde. Então, é armamento, caralho. Você só vai usar uma vez. É o suficiente. Pra acabar com seus problemas de ajudar a família. O problema é que você vai ser caçado pelo resto da vida, né? Tudo bem, vamos ver aqui. Preço de um Antonov. Caralho, o pior que tem no Google, preço de um Antonov. É. Ou seja, alguém já perguntou. Antonov, acha os menores preços de Antonov no Shopping Wall. Muito bom. Aqui, peraí, achei. Achou quanto? 20 milhões de dólares. Porra, Dave. 100 milhões a gente consegue comprar um Antonov. Porra, mesmo assim tu vai gastar 1/4 do que ganha com um Antonov. Porra, uma parada sucateada, meu irmão. Uma Kombi gigantesca voadora. Tu vai pegar essa merda lá pra Cabo Frio, é isso? Peraí, que eu acho que eu dei mole aqui. Eu acho que é mais, hein? Ah, puta merda aí, David. Tua ideia de milionário é tá que dando tem não, vários Antonovs, na verdade. Antonov é o fabricante. Não, não. Tô vendo o IC-225, que é o maior em operação. Isso. Aquele que levanta a boquinha na frente. Aquele que leva o ônibus espacial nas costas. Não. 300 milhões. 300 milhões. Oi, caralho. Aí quebrou. Eu penso, eu sempre penso muito grande. Aí tu tem que ganhar o prêmio da velhinha aqui de tampa, mano. Caraca. Aí a minha ideia do Antonov foi pro saco. Não dá. Fora a manutenção, né? Ah, sim. Se aluga. Manutenção é o caralho, vai voando. Caiu. Que foda. Aquela merda caindo e você agarrado a garrafa de champanhe. Não me arrependo de nada! Música Eu vou comprar um Toran pra vender cueca pra ele, pra jogar 600 cuecas. 600 cuecas por ano jogar de avião na ilha dele. De cara, se você souber que o Tucano ganhou na loteria, tu compra umas ações da Zorba, né, cara? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.